por ter nascido duas vezes. Algum me disse que era pra ser, por isso apostei tudo que eu tinha sem ter um plano B. Porque onde eu cresci lá não me ensinaram a perder. Ou você vence ou você morre tentando vencer. E mesmo assim eu vim sem ter uma chance ou esperança, apenas com a minha fé. Algumas rimas na manga, como Katrina, uma devastação surgindo do nada. Lembro você ter frequentado os berços que é as batalhas de rima. Sem desmerecer ninguém, eu fui atrás de muito mais. Matando um leão por dia nas coisas temer ou olhar pra trás, porque o meu propósito aqui é maior que isso tudo. Quem ficar fodendo essa porra de firma, eu quero é ganhar o mundo e fazer valer por aqueles que acreditaram. E fazer valer por aqueles que me apoiaram. E fazer acontecer todas as minhas promessas, que só serão concretizadas quando eu vencer a guerra. Então vamos à guerra, só eu e meu irmão pela crença. Por tanta vontade que tínhamos 300 só no grito de guerra. Os bicos gelam ao ver que nossa independência vai mais além do que esse contrato de mercas gravadora nos oferece. Fazendo o que pra muitos aqui parecia ser impossível. Jovem negro, clima que sube ao pódio ao invés de ser bandido. Meu desafio é vencer, sem estar envolvido na panela deles, fazendo nosso corre dependente. Sem surpreender vocês com histórias comoventes, eu vou surpreender vocês com as melhores histórias vividas pelo Bennett. Na vida você pode ser só você mesmo, parceiro. Aqueles que dizem essa roça são passageiros, igual essas promessas desse deputado brasileiro. Anjos e demônios estão presentes, como se esse fosse o meu fim, mas apenas o começo de tudo pra mim. O jogo acabou de começar, neguinho. Nós vamos ganhar o mundo antes dele acabar. E não traria a confiança daqueles que nos apoiou. Faça valer sua vida, faça valer suas promessas. Apenas o começo do que não termina. Pretendo manter na minha rotina as madrugadas frias, montando as track pra que um dia eu possa ter o que desejaria. Se for pra não ter, eu nem sonharia. Sigo assim, acredito em nós e mais ninguém. E só quem vem lado a lado tem sim o respeito merecido, é lógico. Se for dedicado, a intenção é que é crescer e não ficar parado. Tudo que conquistei foi ralado, mano. Ainda falam mal de mim, depois pegam bonde andando. Construindo império para grandes reis, logicamente. Sem leis, livres nós por nós, assim que tem que ser. Bem, aprendi a nunca esperar por ninguém. Faço meu momento, faço minha hora. Vivo e não lamento, estou sempre preparado pro que vem. Alguém vai fazer algo por mim, hein? Não. A estrada é longa, eu sigo sem tropeço, desviando dos estercos, corro atrás do que mereço. É, já apanhei demais da vida, não quero que ela me ofereça. Quero mostrar quem é que determina. Se não se mover, só o mundo vai girar e só vai perder quem não pensa em ganhar. E pra vencer, tem que ser muito guerreiro e lutar em busca de vitórias e mostrar a trajetória de vida escrita com pouca experiência e muita cautela, sem atirar no escuro e sentir as dores delas. Porque são várias pedras no caminho de chinelo de dedo. É apenas o começo. Anjos e demônios estão presentes, como se esse fosse o meu fim. Mas apenas o começo de tudo pra mim. O jogo acabou de começar, neguinho. Nós vamos ganhar o mundo antes dele acabar. E não trair a confiança daqueles que nos apoiou. Faça valer sua vida, faça valer suas promessas. Anjos e demônios estão presentes, como se esse fosse o meu fim. Mas apenas o começo de tudo pra mim. O jogo acabou de começar, neguinho. Nós vamos ganhar o mundo antes dele acabar. E não trair a confiança daqueles que nos apoiou. Faça valer sua vida, faça valer suas promessas.